Jornal do Senado. Eu sou Regina Pinheiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Lei obriga hospitais públicos a informar pacientes sobre direitos previdenciários. Projeto prevê criminalização de cobrança opressiva de dívida. Senador destaca a importância do turismo para reduzir desigualdades regionais no Brasil. Boa noite. O Senado Federal pode analisar no próximo ano o projeto de lei que tipifica o crime de cobrança opressiva, caracterizado pela exigência de pagamento de dívidas mediante violência ou grave ameaça, com o objetivo de beneficiar organizações criminosas. A proposta também enquadra esse delito como hediondo. Repórter Alexandre Campos. O Senado pode analisar na volta do recesso parlamentar o projeto que tipifica o crime de cobrança opressiva, caracterizado pela exigência do pagamento de dívida em proveito de organização criminosa por meio de violência ou grave ameaça. De acordo com a proposta, quem for responsabilizado por essa prática pode ser condenado à reclusão de 6 a 12 anos, além do pagamento de multa. A pena pode ser aumentada em 1/3 de seu tempo se o criminoso retiver como garantia da dívida documentos ou bens da vítima, ou se a violência ou grave ameaça for praticada com arma de fogo. Se a vítima for pessoa idosa ou vulnerável, a pena será aumentada em 2/3. Na justificativa de seu projeto, o senador José Lacerda, do PSD de Mato Grosso, citou casos em que agiotas emprestavam dinheiro a juros abusivos para trabalhadores e comerciantes e, em parceria com organizações criminosas, cobravam a dívida por meio de ameaça, intimidação, coação e violência física. Nós estamos vendo hoje no Brasil um grupo muito forte que acabam cobrando e pressionando os devedores mediante sequestro de bens, sequestro de carros, sequestro de pessoas. Nós não precisamos combater essa prática no Brasil. A proposta de José Lacerda ainda classifica como hediondo o crime de cobrança opressiva. Assim, os condenados iniciarão o cumprimento da pena em regime fechado e não poderão ser beneficiados com medidas como anistia, graça, indulto ou pagamento de fiança para responderem ao processo em liberdade. A Comissão de Assuntos Econômicos encerra os trabalhos deste ano com decisões centrais para o país. Entre elas, a isenção do imposto de renda para salários de até R$5.000 mensais e o aumento da taxação das BETs. Quem tem mais informações é a repórter Marcela Cunha. Foram 73 matérias aprovadas pela Comissão de Assuntos Econômicos em 2025, nas mais de 40 reuniões realizadas ao longo do ano. Entre os destaques, o projeto que isenta do imposto de renda quem ganha até R$5.000 por mês. De autoria do presidente da comissão, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, a proposta foi tratada como uma forma de justiça tributária. Quando um trabalhador que ganha até R$5.000, ele vai a um supermercado, a uma mercearia, paga o mesmo imposto que o bilionário paga. Quando chega no imposto de renda, o trabalhador paga 27,5% e o bilionário paga pouquíssima coisa ou não paga nada. A CAI também aprovou mudanças na tributação de empresas de apostas eletrônicas e de fintechs ou bancos digitais. Os senadores defenderam que o crescimento desses setores exige contrapartidas, especialmente para financiar políticas públicas e reduzir desigualdades. Outro destaque da CAI foram os projetos que criam mecanismos de defesa da indústria nacional frente a barreiras comerciais no exterior, como o tarifaço americano. O presidente Lula sancionou a lei que atribui aos profissionais do serviço social que atuam em hospitais públicos o dever de prestar informações aos pacientes sobre direitos relacionados a benefícios previdenciários por incapacidade. Repórter Pedro Pincer. O presidente Lula sancionou a lei que atribui aos profissionais do serviço social que atuam em hospitais públicos o dever de prestar informações aos pacientes sobre os direitos deles relacionados a benefícios previdenciários por incapacidade. O texto, de autoria do deputado Agnaldo Ribeiro, do Progressistas da Paraíba, acrescenta essa atribuição dos assistentes sociais à Lei de Benefícios da Previdência Social. O relator do projeto que deu origem à lei, senador Dr. Irã, do Progressistas de Roraima, ressaltou que o direito à informação é pressuposto para o exercício dos direitos fundamentais. Ele tem o condão e a finalidade precípua de auxiliar aquelas pessoas que sofrem algum tipo de acidente incapacitante e que às vezes, presidente, não tem nenhuma orientação em relação aos seus direitos previdenciários e que ficam numa situação de extrema vulnerabilidade no decorrer desse período de incapacidade. O Brasil recebeu pelo menos 9 milhões de turistas estrangeiros neste ano. O número é 40% maior que a quantidade de visitantes registrada em 2024. O senador Jorge Seife destacou o papel do setor na redução das desigualdades regionais. Repórter Rodrigo Rezende. Pelo menos 9 milhões de turistas estrangeiros visitaram o Brasil em 2025. O estado de São Paulo foi o que mais recebeu visitantes. 2,5 milhões, seguido do Rio de Janeiro com 1,9 milhão e Rio Grande do Sul com 1,4 milhão. Os dados do Barômetro Mundial do Turismo, divulgados pelo Ministério do Turismo, ainda apontam que os argentinos lideraram o número de visitantes com 3,1 milhões. O vice-presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina, ressalta que o turismo é um setor da economia que pode colaborar na diminuição das desigualdades regionais brasileiras. O turismo é um grande aliado do Brasil para o desenvolvimento econômico, inclusive tão forte quanto o agronegócio, devido às oportunidades. Além de conectar vários setores econômicos, o turismo ele é muito democrático e muito pulverizado, ou seja, ele vai ajudar a Santa Catarina, ele vai ajudar o Acre, ele vai ajudar o Amapá. No caso do turismo doméstico, 83,2 milhões de passageiros brasileiros fizeram algum passeio em que foi utilizado avião como transporte. O turismo representou um faturamento de 11 bilhões de reais para a economia nacional até outubro de 2025. Ilhéus agora é oficialmente a capital nacional da Rota do Cacau e do Chocolate. O título fortalece a economia do sul da Bahia, impulsiona o turismo e a produção local. A repórter Marina Dantas traz mais informações. O município de Ilhéus, no sul da Bahia, passou a ser oficialmente a capital nacional da Rota do Cacau e do Chocolate. O reconhecimento foi formalizado com a sanção da lei pelo presidente Lula. Ilhéus é um dos principais polos de produção de cacau do país e desempenha um papel crucial na cacauicultura brasileira. Segundo dados do governo do estado da Bahia, em 2024, eram mais de 100 marcas de chocolate de origem produzidas no sul da Bahia, grande parte sediada em Ilhéus e com 70% da produção vinda da agricultura familiar. O projeto que deu origem à lei é da deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia. No Senado, a proposta contou com relatoria do senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Para ele, o reconhecimento dá ainda mais impulso ao desenvolvimento econômico de Ilhéus. Como é possível perceber, a produção cacaueira e seu beneficiamento em Ilhéus e no sul da Bahia agrega interesse social por meio da valorização da agricultura familiar e da geração de perspectivas econômicas para a população da região, seja na agricultura, no beneficiamento, no comércio ou no turismo. Graças a essa vocação que se inicia nos milhões de pés de cacau, o turismo vem sendo impulsionado com iniciativas como o Festival Internacional do Chocolate e Cacau de Ilhéus e da criação da Rota Turística do Cacau e do Chocolate. Para além da produção de cacau, Ilhéus também tem avançado na promoção de práticas sustentáveis, com iniciativas voltadas à produção orgânica e ao uso responsável dos recursos naturais. Com edição de Rafaela Félix e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Câmara dos Deputados. Presidente Hugo Mota destaca aprovações da Câmara ao longo de 2025. O parlamentar também fala sobre perspectivas legislativas no próximo ano. Boa noite. O presidente da Câmara, Hugo Mota, fez um balanço das atividades do parlamento em 2025. Como presidente mais novo eleito para comandar a casa, ele destacou os desafios de conduzir os trabalhos num país polarizado. Esta edição especial do jornal Câmara dos Deputados reproduz a entrevista de Hugo Mota aos órgãos de comunicação da Câmara. Ser presidente da Câmara num país polarizado como o nosso é sempre um desafio a cada dia. Ter sido eleito, como eu fui, com o apoio de praticamente todos os partidos da casa, coloca ainda mais responsabilidade na função de presidente. Então nós temos, não é, um ano onde a Câmara conseguiu aprovar mais de 300 matérias, conseguimos aprovar matérias importantes para a sociedade brasileira. Tivemos também momentos de tensão, de grandes discussões, de temas também espinhosos. Não foi um ano fácil, foi um ano de embates, foi um ano onde nós tivemos altos e baixos na própria relação com o governo. Nós tivemos a oportunidade de repactuar a relação com o Senado Federal, o que, na minha avaliação, fortalece o Poder Legislativo, o Congresso Nacional. Eu faço uma avaliação que, mesmo tendo tido todos esses entraves, né, todos esses momentos difíceis, nós tivemos um ano onde a casa conseguiu produzir, onde nós conseguimos entregar matérias importantes que ajudaram a melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro. Então, ao longo desse ano, chegamos aí ao seu final com uma bagagem ainda maior de aprendizado, com ainda mais vontade de acertar, de poder, de certa forma, entregar à sociedade brasileira um parlamento próximo às pessoas, próximo àquilo que se espera de cada um de nós. O presidente da Câmara, Hugo Mota, avalia que conduzir a casa em um país de dimensões continentais exige diálogo e articulação política. Ele reforça que, apesar de interesses distintos, a Câmara aprovou pautas prioritárias pela sociedade. Se a Câmara, quando conseguiu produzir tanto, aprovar matérias tão importantes, a exemplo da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, aprovada por unanimidade na Câmara dos Deputados, a exemplo da pauta da segurança pública, onde quase 50 propostas foram votadas, propostas essas que vieram do governo federal, das secretarias de segurança dos estados, propostas de autoria do Senado Federal, de deputados e deputadas federais, ou seja, nós tivemos uma agenda de segurança muito forte ao longo desse ano, porque essa é a principal pauta da sociedade brasileira, e várias outras áreas também que nós tivemos projetos importantes. A exemplo da educação, aprovamos o SNE, o PNE, na área da saúde aprovamos o Mais Especialistas, ou seja, tivemos sempre uma preocupação de ter uma agenda dinâmica e uma agenda que olhasse para o Brasil como um todo e não apenas sob um aspecto. Então, essa é, sem dúvida alguma, na minha avaliação, a principal missão que o presidente da Câmara tem, de poder, no seu dia a dia, com tantos problemas, com tantas questões a serem solucionadas, você ter a capacidade de levar ao plenário pautas que até entendam a nossa sociedade, né? Muitas vezes o Congresso é muito mal compreendido nisso, e eu digo sempre que a cadeira de presidente da Câmara talvez seja uma das mais desafiadoras do país, e com ela eu aprendo todo dia. Mota afirma que a Câmara respondeu com rapidez a pautas que mobilizaram fortemente a sociedade. Segundo ele, temas como a falsificação de bebidas, a proteção digital de crianças e adolescentes e os direitos do consumidor exigiram respostas imediatas do parlamento. Nós tivemos momentos em que a sociedade se incomodou com alguns assuntos. O exemplo da falsificação de bebidas, a Câmara deu uma resposta imediata para evitar a adulteração, tornando o crime hediondo e protegendo os nossos consumidores. Outro episódio foi aquele das passagens aéreas, onde se queria cobrar até pela bagagem de mão, e a Câmara reagiu fortemente a essa decisão das companhias aéreas de poder querer cobrar também dos passageiros a bagagem de mão nas viagens domésticas e internacionais aqui no Brasil. Nós tivemos também um diálogo direto com a sociedade na proteção das nossas crianças e dos nossos adolescentes em ambiente digital. O novo ECA digital, que a Câmara teve a responsabilidade de melhorar bastante o texto, conseguiu entregar à sociedade uma legislação moderna que tranquiliza as famílias, que traz para esse ambiente que muitas vezes não tem regramento nenhum, não tem regulamentação nenhuma, uma lei para que a sociedade possa reivindicar e se proteger e poder garantir que as nossas crianças, os nossos adolescentes que estão nesse ambiente hoje, não é, no nosso dia a dia, a nossa realidade, poderem estar protegidas e trazer para essas plataformas, não é, responsabilidades que protejam a nossa sociedade. Então a Câmara conseguiu dar essas respostas. Nós aprovamos também, não é, a questão do streaming, o projeto do VOD, que também fala com essa questão das plataformas. Nós temos a Comissão Especial da Inteligência Artificial funcionando, queremos no início do ano votar essa matéria. Nós avançamos fortemente na legislação que tratou, não é, da resposta que o Brasil poderia dar, por exemplo, quando tivemos aquele caso das tarifas dos Estados Unidos, que foi a lei da reciprocidade. A Câmara e o Senado aprovaram essa legislação, preparando o Brasil para ter instrumentos e ferramentas no que diz respeito a uma possível reação a qualquer intervenção internacional no país. E estamos terminando o ano bem nesse aspecto, né? Houve a repactuação, isso foi muito bom com o governo americano. Nós tivemos uma preocupação também de poder falar para os professores, aprovamos a carteira do professor, aprovamos a remuneração igual para professor contratado, igual ao professor que tem o vínculo efetivo. Nós aprovamos, como já disse aqui, o PNE, o SNE, que são programas importantes que vão dar ao Brasil a condição de melhorar a qualidade da educação pública pelos próximos 10 anos. Na saúde, como eu disse, os mais especialistas que tem aí já Brasil afora, principalmente no interior, diminuindo as filas de procedimentos, de consultas com especialistas. Então, isso tem ajudado bastante a melhorar a qualidade da saúde do nosso país. O presidente avalia que as propostas econômicas aprovadas pela Câmara representam avanços concretos na justiça fiscal. Ele destaca que o Congresso aprimorou medidas como a isenção do imposto de renda e a revisão de benefícios fiscais para reduzir desigualdades. O Congresso não se furtou a colaborar com a agenda econômica do governo. Eu penso que o Congresso conseguiu, de certa forma, melhorar e aprimorar essas propostas que foram enviadas pelo Poder Executivo. Por exemplo, da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Isso é impacto direto, né? Compensação dessa medida, que irá aí atingir mais de 16 milhões de brasileiros, ela foi pensada, essa compensação, pelo Congresso. A proposta, ela foi melhorada, nós ampliamos, porque você tem a isenção total até R$5.000 e parcial para quem ganhava até R$7.000. Nós levamos até R$7.350, compensando naquelas pessoas que têm uma renda maior, fazendo justiça social e justiça tributária, para que com isso possamos aumentar o poder de compra, de consumo de milhões de famílias brasileiras que passaram a ter, a partir do ano que vem, essa isenção. É tipo um 14º salário para essas pessoas que ganham até R$5.000. Isso foi uma construção do parlamento. Na hora em que agora, no final do ano, um projeto que eu sempre defendi desde que virei presidente da Câmara, que era o corte das isenções fiscais, a diminuição, porque o Brasil constitucionalmente só poderia dar de isenção fiscal, de benefício tributário, de benefício fiscal, 2% do nosso PIB. Nós estamos com quase 5, é mais que o dobro daquilo que constitucionalmente nós poderíamos fazer. E esses benefícios, eles foram sendo dados ao longo dos anos, pelos governos, pelo Congresso, e não se mede a eficiência desse gasto tributário. Você concede uma isenção fiscal a um setor, ele tem aquilo para o resto da vida e acaba não se medindo se aquele benefício está tendo a contrapartida que esse setor se compromete com a sociedade. Teoricamente, nós precisamos sim ter mais critério na concessão desses benefícios, fazer agora, com a aprovação do projeto, a reavaliação a cada 5 anos se aquilo que foi acordado está sendo cumprido, e com isso podemos ter, né, a condição de dizer: não, os benefícios fiscais, eles são necessários, nós concordamos que eles continuem acontecendo, mas dentro de um critério que o Estado possa ter a contrapartida que foi acertada sendo cumprida. Então, essa foi uma vitória, porque, além disso, nós aumentamos a taxação do juros sobre capital próprio de 15% para 17.000%. Nós aumentamos a tributação das famosas BETs, esse imposto sai de 12% e vai chegar a 15% em 3 anos. Nós aumentamos também a tributação das fintechs, desses bancos digitais, que passaram a pagar um pouco mais. Tudo isso para que essa arrecadação aumente e se transforme em política social para quem mais precisa, que possamos garantir serviços públicos de qualidade, como saúde, educação, segurança. Então, o Congresso teve a capacidade de reunir as condições políticas para fazer essas aprovações, e eu penso que terminamos o ano aí colaborando com a sociedade brasileira. O deputado Hugo Mota afirma que a Câmara enfrentou a principal preocupação do brasileiro ao aprovar dezenas de propostas na área da segurança pública. Para ele, o endurecimento das leis e o combate ao crime organizado fortalecem a proteção das famílias brasileiras. Nós tivemos a oportunidade de aprovarmos aí quase 50 matérias. Essas matérias, elas trataram de diversos pontos que ajudam a melhorar a qualidade da segurança pública. Eu vejo, por exemplo, projetos que aumentaram as penas para crimes hediondos, crimes de violência contra as mulheres, contra adolescentes, contra deficientes. Nós aumentamos também as penas para quem agride o agente de segurança. Hoje o policial, que tem a responsabilidade de nos fornecer segurança, hoje se qualquer pessoa agredir esse agente de segurança, ele tem uma pena maior, porque muitas das vezes essas pessoas ficavam impunes, matavam policiais, agrediam policiais e não tinham uma pena diferenciada para esse pai de família que sai de casa todos os dias para poder entregar uma sociedade mais segura. Então a Câmara fez esse reconhecimento às forças de segurança. Nós aprovamos um novo marco legal de combate ao crime organizado, uma lei nova que aumenta as penalidades para crimes que antes não estavam nem no nosso Código Penal, como o crime de novo cangaço, crime de obstrução de cidades, como temos aí comunidades com barricadas onde a polícia não consegue entrar, as forças de segurança não entram. Então tudo isso agora está tipificado com penas altíssimas, até muito mais do que tinha no nosso Código Penal, tinha na lei antiterrorismo. Essas penas, elas são hoje muito fortes com a aprovação que a Câmara fez. Membro de facção criminosa, chefe de facção criminosa, preso, vai direto para presídio federal sem mais precisar de autorização judicial. Audiência de custódia, que tem um custo altíssimo de pegar esses presos nos presídios, trazer para o fórum para uma audiência de custódia. Nós permitimos, assim como era na pandemia, fazer por videochamada, a não ser que o magistrado veja, que solicite que seja feita de forma presencial. Então nós procuramos trazer e modernizar a lei do nosso país para que o Brasil tenha condições de enfrentar o crime organizado, que infelizmente ao longo dos últimos anos se infiltrou na nossa sociedade e hoje é um grande problema que nós temos que enfrentar. O presidente da Câmara, Hugo Mota, defende que o investimento contínuo em educação é o caminho para reduzir desigualdades e garantir oportunidades no país. Ele considera que o novo Plano Nacional de Educação estabelece metas viáveis para os próximos 10 anos. Não há como sermos um país mais justo socialmente, um país de oportunidades, se não investirmos em educação. A educação para nós é o pilar que irá nos diferenciar no futuro. E a educação é uma ação e uma área que você não constrói com imediatismo. Educação é sempre médio e longo prazo. Você tem que planejar, você tem que começar hoje aquilo que você quer fazer e aquilo que você quer de resultado para os próximos 5, 10, 15, 20 anos. Por isso que é tão importante ter o planejamento da educação. Porque o novo PNE, que é o Plano Nacional de Educação, ele planeja a educação do país para os próximos 10 anos. E como é que foi o nosso antigo PNE? Foi um PNE feito com metas que não foram cumpridas. E aí se tinha a discussão. Foi o sistema de educação brasileiro que falhou, foram as metas que estavam colocadas de maneira impossível de serem cumpridas? Então nós fizemos um trabalho onde nós trouxemos esses critérios novos, ouvindo a todos os partidos. A primeira coisa que eu pedi quando foi ser instalada a comissão do PNE, foi que não deixasse politizar a discussão da educação pública brasileira, porque não existe educação de direita, educação de esquerda, existe a educação que precisa funcionar, precisa ser eficiente, porque o que está em jogo é o futuro das próximas gerações do nosso país. E o PNE foi aprovado por unanimidade, traz a garantia de investimentos para a educação do nosso país para os próximos 10 anos. O SNE vai acompanhar, que é o Sistema Nacional de Educação, vai acompanhar o PNE e com certeza nós vamos ter agora um plano possível de ser cumprido, não é? Trazendo eficiência, com metas que podem sim tranquilamente serem atingidas e podemos de certa forma garantir que o Brasil vai ter a educação como uma prioridade para os próximos 10 anos. Eu cito também, e acho que foi um projeto muito importante na área da educação, que foi o compromisso nacional com a criança alfabetizada. A alfabetização na idade certa. Isso é a coisa talvez mais importante para que tenhamos, não é, condição de igualdade, de competição com as pessoas que vão fazer o Enem, com as pessoas que vão prestar vestibular. Porque muitas das vezes nós tivemos no Brasil uma realidade onde a criança ia passando de ano sem estar preparada para passar de ano. Então você chegava muitas das vezes o menino no quinto, sexto ano sem saber ler, sem saber fazer uma operação matemática simples. Então esse compromisso nacional com a criança alfabetizada vai dar ao Brasil a condição de poder ter, não é, uma certa padronização do ensino, para que ao final essas crianças elas tenham condição de poder acessar o ensino médio, acessar o ensino superior, que é o que de certa forma vai ajudar a revolucionar, digamos assim, positivamente o nosso país. E criamos na Câmara dos Deputados, não é, o prêmio que reconhece os municípios que estão alfabetizando as crianças na idade certa, né? Foi uma inovação da nossa gestão, em parceria com organizações não governamentais, premiamos os 3 municípios que tiveram o melhor resultado na alfabetização é esse ano de 2025, e isso é uma maneira do Congresso, da Câmara, reconhecer a importância que esse gestor tem, não é, para a melhoria da educação do nosso país. O presidente da Câmara, Hugo Mota, também destaca o esforço do Congresso para equilibrar a preservação ambiental com o crescimento do agronegócio. Acho que o grande ponto que o Congresso tem trabalhado é o equilíbrio entre a sustentabilidade e a produção. É você ter a preservação do meio ambiente num país que tem um agro que tem condições de alimentar o mundo. E o Brasil tem evoluído muito no avanço do nosso agronegócio, seja na produção de proteína, seja na produção de grãos, né, seja na fruticultura. Então o Brasil tem desenvolvido técnicas que têm nos colocado numa posição de muito protagonismo a nível mundial. Por exemplo, também na produção de combustível limpo, no nosso etanol de segunda geração já é um sucesso e tem uma responsabilidade muito grande na política pública de diminuição da emissão de carbono e do efeito estufa. Então o Brasil tem conseguido avançar porque investiu em pesquisa, temos tecnologia e temos visto o nosso agro avançar bastante. O Brasil tem um código florestal que é cumprido, não é, em todas as regiões do nosso país, com a particularidade de cada região, e nós não podemos nunca perder de vista de que o Brasil precisa se ter um olhar para o meio ambiente. Nós fizemos uma semana de votação de projetos na área de sustentabilidade, na área de proteção ao meio ambiente. Aprovamos o acordo de Escazú, aprovamos uma série de projetos ali antes da COP, justamente para demonstrar que o Congresso não está alheio à preservação do meio ambiente. Nós temos uma frente parlamentar da agropecuária muito forte na Câmara? Temos. Mas é uma frente que respeita também as políticas públicas do meio ambiente. E é claro que uma hora ou outra, no projeto do licenciamento ambiental, tivemos ali divergência, embate, e é normal, é natural da política, a gente tem que, de certa forma, equilibrar, e a maioria se estabelece, porque isso é da democracia. E o Congresso quis aprovar o licenciamento ambiental, tiveram alguns vetos por parte do Poder Executivo, mas o Congresso sinalizou positivamente para que o Brasil pudesse desburocratizar as licenças ambientais. O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirma que o diálogo e o equilíbrio foram fundamentais para conduzir pautas sensíveis em um cenário de forte polarização política no país. Ele destacou que a Casa precisou enfrentar temas de alta atenção, como anistia e cassações buscando a pacificação nacional. Cassação de deputado, não é? Discutir a anistia, que foi o grande tema do ano, nós conseguimos enfrentar e aprovamos um outro projeto que trouxe a redução. Você ouve a manchete do Rio, de Niterói, da Baixada, para todo o Brasil. Manchete FM 76,9. Manchete AM 760. Manchete, uma nova onda no ar. No ar. Manchete, rádio de verdade, ilumina a cidade, espalha felicidade. Quando o sol brilhar e o nosso som que vai rolar, a Manchete te abraça com carinho pra compartilhar. Sua melhor companhia de alegria sem igual. Manchete toda hora, todo dia, ano novo em alto astral. Com que toca fundo, que te leva pela mão. Manchete, a rádio forte na batida do seu coração. Cada nota no ar é presente embrulhado só pra te alegrar. E quando o sino bate, a cidade ganha tom. A Manchete é esse laço que conecta todo mundo em um som. É ano novo, é união. Vem com a gente nessa canção. Manchete, rádio de verdade, ilumina a cidade, espalha a felicidade. Manchete, família de verdade, feliz ano novo. noite, gente amiga, ontem já era, hoje é o dia e o amanhã poderá não mais chegar. Está começando mais um Love Times. Só que hoje não é um Love Times comum, é o Love Times especial do ano novo. Então, vamos juntos com você até a meia-noite e o mais importante, vamos aproveitar cada minuto deste último dia do ano. Feliz ano novo para você. Começamos muito bem o programa de hoje. Começamos com música. Música boa para você. Você é assim, um sonho pra mim. E quando não te vejo, penso em você desde o amanhecer até quando eu me deito. Eu gosto de você e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo. O meu melhor amigo é o meu amor. A gente cantar, a gente dançar, a gente não se cansa. Sempre dançar, a gente cantar. Nossa maravilha feita. Com Alberto Brizola. strong advice. Just remember to always think twice. Don't think twice. She told my baby this to three. She looked at me and showed a photo. Baby cried, his eyes were like mine. Do a dance on the floor in the round, baby. Entender tudo mais sobre o sexo.